uma pra você recordar-se comigo. Ao som do brega marcante. Essa marcou, hein? Alô, meu amigo Cezinha dos teclados. Solidão. Agora tenho que me refazer.